tempo pede pressa. E teus lábios que eu me curte a conversa. Antes que os corpos surtem na troca de olhares, a espera virou bondade pra duas almas inquietas. Até parece Blue Magic, metanfetamina, mas é só você. A libido te deixa ainda mais linda. Adoro curvas, mas suas retinas já conseguem me apetecer. E o que deseja de tecer sob o efeito do vinho? Entre nossos sorrisos, corpos falam e tem muito a dizer. Mulheres matam, deixam homens loucos de raiva ou de prazer. Pouco a pouco eu decifro seu ser. Eu quero ser de nós. O tempo passa entre taças, assim sem nada feito por fazer. Entre lençóis, me deixa te levar pra casa e acordar com você. Prometo te dar o melhor que há. É só dizer sim e o que há de ser depois. Melhor deixar pra depois. Quero contigo a solidão de ser só dois. E deixa eu te levar pra casa e acordar com você. Prometo te dar o melhor que há. É só dizer sim e o que há de ser depois. Melhor deixar pra depois. Quero contigo a solidão de ser só dois. Mulheres pedem sutileza ao agir, destreza no porvir, cuidado ao falar. E se for só por beleza estética, sabe que ela sempre vai embora sem avisar. Bela é o sorriso que acompanha a aurora e o motivo que te faz querer ficar. Bela é o que te faz contar as horas e antes de partir te faz querer voltar. Se apaixonar é seguir em frente, indiferente ao tempo da canção. Logo amar é ser conivente, achar-me diferente, só continuação. Paixão é fogo que arde, amor é chama que não apaga. E só quem sabe o que é sentir saudade entende o valor do sentimento que afaga. Me deixa te levar pra casa e acordar com você. Prometo te dar o melhor que há. É só dizer sim e o que há de ser depois. Melhor deixar pra depois. Quero contigo a solidão de ser só dois.